Controle Salvador, boa noite, gol 1606. Gol 1606, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 390, saída Puca. 390, Puca, gol 1606. Schumann, agora Recife, 126, decimal 85. 2685, gol 1606. Noite Controle Salvador, gente da Ócero, gol no 896. No meia, na sua identificação, desce na chegada maior para 2000 pés, 2017. 2017 na Mário, Gonó, 8 no meia. Salvador, bom dia, 3520. Bom dia, 3520, desce para 3000 pés na via chegada Mari 1017.